Capítulo 5. A Igreja. Tópicos: exigências ideais e exigências práticas da Igreja. Na Terra, ela venceu ou foi vencida? O inferno, triunfo definitivo das potências do mal e a lógica da salvação. O comunismo, perigo externo. A justiça social não realizada em 2000 anos, ponto vulnerável em que o inimigo ataca. O maquiavelismo, perigo interno. Os dois padrões e as duas lógicas. Simbioses com o inimigo. Os perigos do jogo duplo. A gravidade da hora. Perder a batalha da terra para vencer a do céu. A dura operação do salvamento forçado. Procuremos agora localizar mais exatamente o problema para ver como a organização eclesiástica do catolicismo o enfrentou e resolveu, ou seja, como realizou e resolveu com a sua conduta a grande batalha, tema que este volume, continuando o precedente, vem tratando. Este choque entre evoluído e involuído, entre evangelho e mundo, é fenômeno de alcance biológico, do qual ninguém pode escapar, muito menos uma religião que se fundamenta no evangelho e que se propõe implantá-lo no mundo. Entramos num terreno controvertido, propenso a polêmicas e condenações. Já dissemos que se reconhece o biótipo do involuído por seu espírito de agressividade, enquanto o evoluído é reconhecido por seu instinto de compreensão e conciliação. Procuremos, então, imitar o segundo. Assim, o leitor que busca ver esta obra enquadrada numa opinião ou num partido ficará desiludido. Aqui não se combate nem se condena nenhum grupo humano em particular, mas se prefere observar o que o homem costuma fazer. Verifica-se que tudo permanece igual, pois o homem, em geral, faz as mesmas coisas em todos os grupos. É inútil, portanto, escandalizar-se do que se faz nas casas alheias, quando os mesmos homens fazem, em todas as casas, mais ou menos as mesmas coisas. Não se justifica que se culpe uma instituição por ter feito no passado o que na época era tão normal que todos fizessem, exigindo-se dela que seu grupo de homens tivesse atingido isoladamente um grau de evolução mais adiantado do que aquele atingido pela vida no planeta, o que é absurdo e impossível. Para se lançar a pedra, seria necessário estar sem culpa. E quem pode pretender isso na Terra? Aqui, portanto, procuramos apenas observar os problemas por todos os lados, usando a inteligência, e isto para ver e compreender, mais do que para julgar e condenar. A satisfação de saber onde está o erro ou a razão, segundo o mundo, coisa difícil e sempre controvertida no relativo, deixamos para o leitor, pois assim ele terá a alegria de descobri-lo conforme o seu gosto. É fácil criticar e todas as formas de governo são criticadas, inclusive no terreno religioso. Mas o que constitui a bondade de um governo é a bondade do homem ou dos homens que o compõem, e não a sua forma. Na Terra, contudo, faz-se muita questão da forma. De que serve, então, usar uma ou outra quando os homens continuam a fazer as mesmas coisas apenas de forma diferente? Se o chefe fosse bom e inteligente, a melhor forma de governo seria o absoluto. Mas parece que o homem, tão logo lhe seja possível, tende imediatamente a se transformar em tirano. Isto fica provado nos sistemas representativos, criados quando se sentiu a necessidade de corrigir os possíveis abusos de uma pessoa só, mediante o controle de muitos. No livro The Americans, Gorer Geoffrey diz que, abre aspas, a atitude americana para com a autoridade foi sempre a mesma. A autoridade é intrinsecamente má e perigosa, e quem ocupa posições de autoridade precisa ser submetido a um controle constante. Fecha aspas. De tal forma é a natureza humana que até mesmo no desempenho de uma função para o bem coletivo, tende a se transformar em um perigo para a coletividade, do qual é necessário, pelo contrário, nos defendermos. Como pretender, num mundo assim, um comportamento de evoluídos? Como esperar que, no seio de uma humanidade em que predomina um biótipo bem diferente, possa surgir uma organização de santos só porque são santos o fundador e o programa? A perfeição para o homem é um estado a ser atingido no futuro e não uma condição já atingida no passado. Toda a massa humana está sujeita ao mesmo processo de evolução e a maioria está agrupada próxima de um certo nível, do qual está procurando lentamente subir para outro mais alto. São imensos e penosos movimentos biológicos que comprometem todos os aspectos da vida humana em nosso planeta. Dentro dessa massa enorme, só pouquíssimos indivíduos se diferenciam como raras exceções, que não podem pesar nos movimentos da vida. Governantes e governados, juízes e julgados, senhores e servos, acusadores e acusados, todos pertencem mais ou menos ao mesmo grau de evolução, que para todos vai se deslocando com o tempo. Dessa maneira, julgando os outros, nós nos julgamos a nós mesmos, e condenando os erros e a ferocidade do passado, condenamos os nossos erros e a nossa ferocidade no passado. Em seus 2000 anos, a vida da Igreja, caminhando no mesmo passo de todas as outras instituições humanas, seguiu a evolução da vida, que é a grande estrada em que tudo caminha. A Igreja, como organismo terreno, acompanhou os tempos, aceitou o que eles ofereciam e, na prática, permaneceu no plano humano, comportando-se como se comportavam os outros no mesmo nível de evolução. Trata-se sempre do mesmo pensamento humano, que depois de atravessar a civilização grega e romana, atravessa agora a civilização cristã, enriquecendo-se cada vez mais de elementos diversos. Esse pensamento, na Idade Média, foi preponderantemente cristão, porém não o é mais agora. É como se aquela forma mental tivesse esgotado a sua função. A mente do mundo se pôs, então, a pensar de outra maneira. O pensamento humano caminhou com a ciência para a frente, por sua conta, deixando para trás a orientação cristã, que antes estava na vanguarda. E se esta tiver que voltar, só será possível em outra forma, totalmente diferente. Não há dúvida que depois de séculos de positivismo científico e após os brilhantes resultados práticos atingidos, a fé, se tiver que voltar, só poderá fazê-lo com uma mentalidade diferente daquela do passado. Tudo evolui e nem sequer as religiões podem parar. Assim, o cristianismo, emergindo do plano da força, com base na religião mosaica do Deus Rei de Exércitos, egoísta e vingativo, tornou-se a religião da bondade e do amor, com base no Evangelho Universal, para se tornar mais tarde a religião da inteligência e da liberdade, com base no cristianismo do futuro, em que os mistérios serão demonstrados e no qual a adesão se realizará não mais pelo medo das sanções, mas sim livremente, pois se compreenderá a vantagem de obedecer. Nestes 2000 anos, o princípio da bondade e do amor lutou para substituir o princípio da força, e o impulso da evolução procurou fazer o homem elevar-se do plano da lei mosaica ao plano mais elevado da lei do Evangelho. Essa forma religiosa foi apenas uma expressão do fenômeno da ascensão da vida. A luta entre as duas fases de evolução foi dura, e ao menos até agora, não se pode dizer de maneira alguma que o Evangelho tenha vencido. Isto não é um julgamento e muito menos uma condenação, mas simplesmente uma constatação de fato. Dadas as condições do ambiente e um conjunto de fatos históricos, o Evangelho teve de permanecer, em grande parte, apenas como uma teoria. O primeiro impulso de Cristo teve de ser substituído, mediante adaptações sucessivas, por outro impulso totalmente humano, imposto pelas necessidades do contingente, pelo qual o princípio de autoridade e disciplina deteve a explosão do amor evangélico. Por isso, não foi possível a emersão imediata, permanecendo todos no nível da maioria. Nas lutas entre os dois princípios opostos, a necessidade prática de julgar e condenar levou vantagem sobre a necessidade ideal, que era de compreender e perdoar. Entrando numa ordem de ideias, não se pode mais sair dela, e sua concatenação lógica nos arrastará até o fundo. Somos livres ao colocar as premissas, mas depois ficamos inexoravelmente ligados a elas. Assim, salvou-se a unidade e a integridade, mas se estabeleceu uma insanável cisão entre bons e maus, entre julgadores e julgados, entre quem condena e quem é condenado. Recaímos no método humano, que é próprio das instituições terrenas baseadas na força e que utiliza uma lei punitiva tendendo pela autoridade à imposição e coação com sanções, embora espirituais neste caso. Tal atitude se explica, sem dúvida, como já dissemos, pela natureza do ambiente terreno e da psicologia dominante em nosso mundo. Mas isto não impede que as consequências lógicas desse fato não devam ser suportadas até o âmago. Foi assim que a psicologia do plano humano, justamente aquela que o Evangelho queria refazer, aninhou-se no centro da Igreja. Foi aceita e quase que fixada na instituição a figura do malvado, reconhecendo-se o mal como uma potência rival que ameaça a potência de Deus. Assim, por instinto de conservação, o estado de integridade e pureza do preceito evangélico, que tende a se aproximar do malvado para realizar sua redenção e salvação, inverteu-se num afastamento dele para condená-lo à sua perdição eterna no inferno. Com o sistema do juiz e do castigo, é possível à classe social dominante defender seus interesses e a sociedade afastar os elementos que a perturbam. Mas estamos sempre no plano humano da luta para a defesa da própria vida, travada entre juiz e julgado, na qual vence o mais forte. Isto não aproxima os dois termos, pelo contrário, acentua as cisões e a inimizade. O sistema do juiz que condena está nos antípodas daquele que ama para remir. Assim, o mal não é absorvido pela não resistência, pois, quanto mais se procura eliminá-lo com o esmagamento, mais ele é excitado, reforçando a reação e induzindo a rebeldia com uma resposta proporcional ao mesmo nível no plano da força. Recaímos assim no sistema do mundo, do julgamento que divide e afasta, e não do amor que aproxima e une. Ao invés de chegar à confraternização, o pecador é repelido e permanece rejeitado pelos bons, que deveriam ajudá-lo. Eis que na luta entre o Evangelho e o mundo, venceu o mundo, e o Evangelho falhou em sua finalidade. Ficamos presos dentro de uma lógica desapiedada, que não nos permite parar no meio, constrangendo-nos a percorrê-la até o fim. E a conclusão é que com o inferno e o paraíso, bons e maus se separam definitivamente para sempre. Assim, em vez da união, triunfa a cisão, que recebe sua eterna confirmação. Desta forma, Deus coloca a assinatura na sua falência. O poder do mal permanece de pé para demonstrá-lo. Restará sempre uma parte do universo em que Deus foi derrotado, em que seu inimigo reina, em que o ódio, e não o amor, venceu e impera. O inferno eterno representa a vitória dos métodos do mundo, baseados na punição, sobre os métodos do céu, baseados no amor. A necessidade de admitir um castigo eterno que detém a evolução e exclui definitivamente a salvação, supremo fim do Evangelho. Admitir uma condição de imobilidade, num estado de dor que não tem mais finalidade de bem, porque não educa mais, constituindo somente condenação pela condenação, inútil para a salvação. E admitir um Deus que celebra a sua vitória final, apoiando-se nessa inexorável condenação e não no amor, que é a sua essência, só pode ser explicada como uma temporária necessidade para que uma instituição fosse respeitada e, portanto, pudesse ter sobrevivido até hoje no feroz ambiente terrestre. Mas, se isto for admitido como verdade definitiva, então significa que na Igreja deve vencer a lei do mundo e não a do Evangelho. No inferno, o amor morreu e foi sepultado para sempre. Isto constitui a derrota do Evangelho e a falência do plano divino. Quanto mais gente entra no inferno, tanto mais a Igreja falha na sua finalidade, que é a salvação. Com tal sistema, essa instituição poderá ter vencido sua batalha terrena, sobrevivendo até hoje, mas perdeu sua batalha no céu, com as consequências inevitáveis. Isto porque, para resistir na terra, aceitou os princípios do mundo e se pôs a lutar com os métodos deste, descendo até o nível dele. Acabou assim, achando-se desprovida daquelas armas do Espírito que estudamos nos capítulos precedentes. E que vitória final pode esperar uma Igreja que, reduzindo-se a contar com as normas humanas, não se apoia sobretudo no Espírito, que é a sua alma? Existe uma única solução que oferece possibilidade de salvação. Uma solução que deveria ser escolhida por obra de inteligência ou aceita espontaneamente das mãos da história antes que esta seja constrangida a impô-la. Trata-se de fazer marcha a ré, repudiando os métodos do mundo e seguindo plenamente os do Evangelho. Se a lógica dos métodos do mundo leva à perdição, só a lógica dos métodos do Evangelho pode levar à salvação. Embora o Evangelho ensinasse o contrário, ou seja, a reabsorção do mal pelo bem, o que é árduo, preferiu-se no passado, em vez de curá-lo com a redenção, seguir o caminho mais fácil, que é livrar-se do mal, lançando-o todo fora, dentro do inferno, revigorando-o com uma sede e organização próprias. Assim, a infecção, ao invés de ser eliminada por reabsorção, constituiu um centro seu de onde lhe é possível guerrear. Trata-se de um caminho perigoso, porque depois a infecção poderá tornar-se epidêmica. Contra ela não mais se dispõe de armas do céu, porque foram escolhidas aquelas armas enganosas do mundo, e agora ficou-se preso dentro de sua lógica. Iniciado esse caminho, é necessário grande esforço para voltar atrás e depois tomar outro caminho. Iniciado o método das condenações, só se pode insistir nelas renunciando-se a compreender que quanto mais são usadas, mais perdem seu efeito. Quanto mais se é obrigado a condenar, tanto mais se dá prova de que a religião do amor faliu. Mas a evolução não pode deixar de impor o árduo esforço necessário para a salvação de se voltar ao Evangelho, ou seja, aos métodos do amor e do céu, ao invés dos métodos das condenações e da terra. O homem não pode deter o caminho do Evangelho. Se esse caminho de regresso a ele não for escolhido por obra de inteligência ou aceito espontaneamente das mãos da história, será imposto pelos próximos cataclismos sociais, encarregados de purificar o ambiente das escórias do passado. Será reconhecido, então, que o fato de se ter seguido o caminho do mundo foi aceito apenas como condição transitória, imposta pelo grau de involução do elemento humano com o qual era preciso trabalhar. Com sua forma mental, o homem só teria respondido aos terrores do inferno, que não são mais úteis à evolução, pois já ninguém mais crê neles agora, e que devem, portanto, ser abandonados como expediente psicológico superado. Assim, sem tumultos, será alijado da vida que avança todo o terrorismo medieval do inferno, que ficará abandonado aos museus de história como coisa desnecessária. Desta forma, tudo fica explicado e justificado. Sem condenar ninguém, obtém-se a desobstrução do caminho para a função civilizadora do Evangelho, que é de fato a coisa mais importante. Se a história permitiu alguns erros no passado, nenhum homem está isento de culpa, e a perfeição não pode ser atingida no início do caminho, mas apenas no final. Se o homem não teve de imediato a força de usar os métodos do céu, preferindo os do mundo, não pode eximir-se de pagar as consequências. Mas depois de ter aprendido a lição à própria custa, não pode deixar de se colocar no caminho da salvação. Desta maneira, com a bondade e o amor, será sempre mais aliviado o peso da dor, que, embora permanecendo, não será uma condenação eterna, como vingança e falência da obra de Deus, mas sim um instrumento bendito de redenção, uma escola transitória de evolução para levar todos à salvação. O inferno é fruto da psicologia terrorista de luta, ditada pela lei de brutalidade ainda vigente no mundo. E no choque entre céu e terra, entre evangelho e mundo, enquanto essa psicologia não for superada e não se chegar a viver no plano mais alto do amor, o evangelho será sempre o derrotado e o mundo o vencedor. A crise atual do mundo é uma crise profunda de todos os seus valores. Saindo de sua menoridade, o homem começa a raciocinar e pede aos chefes dirigentes que lhe prestem contas do que fazem, assim como se cobra aos professores a justificação das teorias que ensinam. Não são mais possíveis as escapatórias do passado, nas quais o homem de ontem, feroz mas ingênuo, acreditava, mas que o homem moderno, habituado a todas as astúcias, não acredita mais. Muitas ilusões psicológicas caíram após serem analisadas. A crítica revelou o verdadeiro conteúdo dos produtos da explosão de nossos instintos. O mundo quer saber como são preparados os alimentos que lhe são oferecidos. O positivismo científico despiu a verdade de todos aqueles mantos barrocos extravagantes e nos fez tocar algo de sólido. É pouco, mas o progresso científico já é hoje a única coisa em que a humanidade acredita seriamente. A conquista da energia movimentou tudo. Até mesmo a concepção estática de outrora dinamizou-se. Prevalece hoje o conceito de uma verdade relativa em evolução, que é também uma transformação, fruto de uma conquista progressiva. A pretensão do homem de atingir a verdade por meios próprios, através dos resultados obtidos com as descobertas científicas, autorizou ele a se desinteressar da verdade transcendente revelada, que parece já secou há séculos, não dando mais novos frutos. A vida que não pode morrer parece ter se transferido para outra árvore. O homem tem fé em outras coisas. Quem se entrincheira no definido e no definitivo permanece aí congelado, abandonado ao passado da vida que caminha. A lógica do imóvel absoluto foi substituída pelo relativismo em movimento. Na crise profunda que sacode e renova os alicerces do velho pensamento humano, as religiões também não podem deixar de ser arrastadas. Em nada resolve lançar a culpa uns nos outros. Devemos apenas procurar todos juntos a porta de saída para todos. É preciso ter a coragem de nos erguermos por nós mesmos se não quisermos ser erguidos por força das leis da vida. É indispensável deixar as espertezas e acomodações e falar claro, com sinceridade e honestidade, reconhecendo onde se pode estar errado para não continuar a errar e depois ter de pagar. Encobrindo-se o erro, nada se salva, porque mesmo escondido, ele continua a piorar. Se continuarmos a pôr estuque e pintar a casa do lado de fora para que pareça bela, enquanto por dentro ela está caindo, ela terminará ruindo sobre nós. Poderia a Igreja Católica encontrar-se talvez nessas condições? Observemos o que está acontecendo, não para condenar, mas para achar um caminho de salvação. Dois grandes inimigos ameaçam hoje a Igreja. Primeiro, do lado de fora, o comunismo, que avança agressivo e contra o qual ela está em posição de defesa. Segundo, do lado de dentro, um secular maquiavelismo que constitui a sua fraqueza e representa aquela derrota do Evangelho e vitória do mundo, da qual falamos antes. Deste modo, estão agora amadurecendo as consequências. Observemos os dois pontos, começando pelo primeiro. Quando a inteligência da história permite que as forças do mal tomem um desenvolvimento excepcionalmente agressivo, isto significa que a evolução, para poder avançar, precisa do trabalho de destruição que elas realizam, a fim de limpar o terreno de todas as construções velhas e erradas. Essas forças, especializadas nesse trabalho a serviço do bem, demonstram-se bem hábeis em descobrir o ponto fraco, pelo qual é mais atraído seu instinto de destruição, assim como os micróbios das doenças agridem de preferência no ponto mais fraco os organismos macilentos. Seria preciso não ser fraco, e assim não oferecer ao inimigo pontos vulneráveis. Estes pontos representam o nosso débito, pelo qual temos de pagar e do qual as forças destrutivas se encarregam de nos cobrar. Ora, o comunismo descobriu qual é o calcanhar de Aquiles da Igreja ao verificar que ela, colocando-se no nível do mundo, pactuou com ele, deixando escapar de suas mãos o poder das armas espirituais. Mesmo sem compreendê-la, essa fraqueza é sentida por parte dos agressores, e eles querem se aproveitar. Não era o programa do Evangelho a justiça social? E o que se fez em 2000 anos para consegui-la? Foi preciso que a Revolução Francesa interviesse para corrigir, justamente na direção oposta, os abusos a que se chegara, fruto da aliança do clero com a aristocracia. Por que deixar, com esse sistema, escapar um grande programa que deveria ter permanecido para ser aplicado? Dessa forma, ele caiu em outras mãos, nas mãos de quem, pelo menos teoricamente, o professa, e com isto faz prosélitos, utilizando-o como ideologia de propaganda. Assim, um dos pontos fundamentais do programa de amor e justiça do Evangelho volta agora, em forma invertida, como uma espécie de reação punitiva, ao lugar de onde deveria ter partido, mas para destruir aquele órgão que deu provas de ter sido muito fraco e não ter sabido executar a sua função. O que não foi feito espontaneamente por si mesmo é agora imposto à força pelos outros. Se a Igreja não tivesse pactuado com o mundo e não tivesse aceitado seu poder terreno, hoje o comunismo nada teria para falar nem para atacar, porque a justiça social já teria sido realizada. Aceitar as ofertas do mundo e possuir o seu poder pode parecer uma vantagem, mas quem assim procede envolve-se com o sistema correspondente, do qual mais tarde precisará fatalmente suportar a lógica e as consequências até o fundo, como já vimos. E é isto justamente que está acontecendo hoje. Descobrir os defeitos do inimigo para acusá-lo e lançar sobre ele as culpas que ele tem não nos liberta das nossas culpas nem da necessidade de pagá-las, pois cada um assume a própria responsabilidade. Será que um católico, ao se defender do comunismo, jamais pensou no que tenha feito a Igreja em 2000 anos para impedir que ele nascesse? E em vez de reclamar e condenar, não pensa que para vencer o comunismo, o verdadeiro modo de combatê-lo seria já ter realizado o seu programa, ou pelo menos arrancá-lo das mãos comunistas para realizá-lo em seguida? Para vencer um inimigo na parte errada, é preciso não ser vulnerável na parte em que ele tem razão, a fim de não oferecer o flanco às suas acusações. Para repreender as culpas dos outros, é preciso não as possuir no mesmo terreno. Para poder pregar um dever, seria preciso primeiro cumpri-lo. Como se pode lançar a pedra quando não se está sem pecado? Poderia-se ter o direito de condenar, desde que já se tivesse feito alguma coisa para realizar a justiça social. Condenam-se os métodos de violência, que constituem a culpa da parte oposta, enquanto se poderia responder que a história, para atingir um estado de mais justa distribuição econômica, teve de confiá-lo aos piores elementos para que executassem com a força aquele mesmo programa, que era destinado aos melhores elementos e que deveria ter sido executado com a bondade por força do amor. Assim, ambas as partes lutam no mesmo plano humano, como seres do mesmo tipo e plano biológico, cada um acusando e condenando as culpas do outro, em vez de procurar libertar-se das próprias. O método é igual: procurar mostrar os erros alheios e esconder os próprios. Mas qual a verdadeira razão para a Igreja combater tão energicamente o comunismo? Será porque o comunismo, conforme se diz, é irreligioso e ateu, insincero e violento, ou porque ele é anticapitalista? Por outro lado, se o comunismo assalta a Igreja, ele faz isso porque ela é espiritual, crente, idealista e pacífica, ou porque, com o pretexto da justiça social e do anticapitalismo, quer se apossar de seus capitais? No caso do choque entre comunismo e democracia, parece e até mesmo se afirma que se trata de um choque de ideologias. Mas, como nos achamos diante do mesmo tipo humano, é muito mais verossímil que a verdadeira motivação de todos seja o interesse, a avidez, o espírito de domínio, o desejo de poder. Não agem todos da mesma forma? Cada um não se coloca naturalmente do lado do ideal e da justiça, para condenar em seu nome todos os outros? O mesmo tipo de homem não faz em todos os lugares, com os mesmos métodos, o mesmo jogo? Em vez de exigirem primeiro de si mesmos o cumprimento dos próprios deveres, acusam os outros de não cumprirem os seus e exigem deles sua realização, alegando para si o direito de impor a eles a execução. A verdade é que todos vivem imersos no mesmo plano da luta, da força e da astúcia, à caça dos bens e poderes materiais, que constituem o único ideal em que o mundo hoje efetivamente dá provas de acreditar. Observemos agora o segundo ponto. Se o comunismo representa o inimigo exterior, outro inimigo também ameaça a Igreja e é ainda mais temível, porque é interno, o maquiavelismo. Temos procurado explicar fatos cuja existência não se pode negar. Procuremos agora explicar ainda outros fatos. Já falamos do maquiavelismo no capítulo 2 do nosso volume Problemas Atuais, fazendo a crítica desse método. Vejamos agora a posição da Igreja a esse respeito. É neste ponto que vemos chegar até as suas últimas consequências práticas o nítido antagonismo colocado pelo Evangelho entre ele mesmo e o mundo. Trata-se de dois inimigos irredutíveis, entre os quais não é possível pactuar. Abre aspas, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou se afeiçoará a este e desprezará aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Fecha aspas. O pensamento é bastante explícito para que se possa torcê-lo e achar escapatórias. A Igreja não podia deixar de se encontrar diante da necessidade de resolver esse quesito, que pertence a todos e que nós mesmos fizemos neste volume e no volume A Grande Batalha. Se quisermos realmente viver o Evangelho, temos que depor as nossas armas terrenas e, cumprindo todo o nosso dever, deixar que Deus nos defenda com a sua providência. Nosso dever não deve se basear na força nem na astúcia, mas sim na justiça e no fato de haver merecido a sua ajuda e proteção por ter obedecido à sua lei. O mundo admite apenas os próprios meios, únicos nos quais acredita. Maquiavel leva até as últimas e mais sutis consequências esse método. O cristão que segue o Evangelho deveria colocar-se nos antípodas e seguir o método oposto. Abre aspas, procurai sobretudo o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Fecha aspas. A conclusão a que não se pode fugir é que a Igreja e o cristão, se quiserem ser coerentes, observando os princípios fundamentais de seu código, devem ser irredutivelmente antimaquiavélicos, afastando de si, como diabólico, um método de vida que representa a quintessência destilada da patifaria do mundo. Se perguntarmos a qualquer cristão que professe o Evangelho qual das opções é a mais segura, ter merecimento da parte de Deus ou ter dinheiro no banco e possuir bens, poderemos estar certos de que, mesmo protestando o contrário nas palavras, dará provas nos fatos de que sua fé e confiança são todas baseadas nos bens e não nos méritos. Se o mundo fosse sincero, deveria dizer: este é o meu método e por isso o sigo. Então a separação seria nítida e visível. Mas o maquiavelismo louva com palavras o sistema evangélico para seguir nos fatos, sem declará-lo, o sistema do mundo. E é assim que, com o maquiavelismo, o método do mundo consegue, sob falsas aparências, escorregar dentro do campo oposto, que pouco a pouco, por pequenas e gradativas concessões, engodando-se pelas vantagens imediatas e justificando-as pela sua finalidade de bem, acaba adotando, quase sem percebê-lo, o método do inimigo. Foi dessa forma que o maquiavelismo pôde entrar na Igreja. Ela não tardou a compreender que maquiavelismo e cristianismo eram inconciliáveis e teve de condená-lo depois, proclamando-se antimaquiavélica, talvez até mesmo por uma necessidade de purificação imposta pela Reforma Protestante. Mas nem por isso a infiltração do maquiavelismo cessou. Ele oferecia a grande, tangível e imediata vantagem de resolver, ao menos aparentemente, o penoso conflito entre o Evangelho, código que a Igreja devia seguir, e o mundo, onde ela, no entanto, tinha de viver. Embora isso não fosse incentivado pelo Evangelho, tratava-se de um modo prático e astuto de resolver o difícil problema. Por meio de um compromisso, chegava-se à paz que permitia uma convivência tranquila. Escolhia-se o caminho do menor esforço, já que era mais difícil resolver o caso com a vitória de um dos inimigos. Fazer o mundo vencer abertamente seria colocar-se em contradição flagrante com os próprios princípios. Fazer vencer o espírito requeria um esforço impossível e inatingíveis qualidades de santos. Assim, ao contrário, cada um dos dois inimigos cedia um pequeno espaço ao outro, permitindo viver neste mundo e ao lado do Evangelho duas necessidades imprescindíveis. Desta forma, era até possível acreditar que se havia domesticado um pouco o mundo para a glória de Deus. Diante dessas concessões, a consciência sentia-se justificada pela finalidade do bem que parecia poder ser obtido assim. E desse modo, a infiltração continua, escudada na teoria do fim que justifica os meios. Chegamos assim ao seguinte impasse. Para atingir os supremos objetivos do Espírito, a Igreja usa os métodos do mundo, e assim, detendo bens e posses, torna-se Estado e potência política, econômica e bélica, chegando a fazer guerras, a abençoar armas, a instituir tribunais, a construir para si um direito canônico próprio e a executar legítimas condenações à morte, até mesmo na fogueira. É lícito, então, perguntar por onde se perdeu o Evangelho. Estaremos diante de uma contradição necessária que trará bons frutos? Teremos sabido achar, na acomodação, uma nova virtude mais sutil que o céu possa aprovar? Ou se trata verdadeiramente de uma traição ao Evangelho, enganado e emborcado pelo inimigo, que com a mais diabólica das astúcias, sentou-se na Igreja para comandar como Senhor? Essa acomodação, que permite a convivência, não será uma derrota ao invés de uma vitória? Não terá acontecido uma espécie de simbiose, como aquela à qual se reduz um organismo quando se adapta a suportar a vida de micróbios que são fortes demais para ele conseguir expulsá-los e que se fixam assim dentro dele, gerando a doença crônica? Não terá o maquiavelismo se tornado a secular doença crônica da Igreja? Começando esse caminho, é fácil escorregar até o fundo. E fundo significa que, no fim, o micróbio mata o doente, ou seja, que o mundo vence o Evangelho. Perigo mortal, portanto. Talvez os primeiros que se encaminharam nessa direção não tivessem compreendido aonde se poderia chegar. Mas repetimos, quando se entra na lógica de um sistema, fica-se preso a ele até o fundo. Sem dúvida, não se poderia pretender que os homens formadores da Igreja nos séculos passados fossem tão clarividentes a ponto de prever consequências tão distantes, ou que fossem santos capazes do heroísmo necessário para viver o Evangelho. Mas o fato permanece e as consequências são inevitáveis. Preparam-se grandes choques dolorosos, mas purificadores, e não será nesta sua forma atual que a Igreja poderá sobreviver. O problema atual não é buscar culpados para condenar, mas salvar o que pode ser salvo. Se no fim conseguirem fazer marcha a ré, regressando ao Evangelho, então se tratará apenas de um parênteses de adaptação, talvez necessário ao longo do caminho ascensional do Evangelho, e a enfermidade será curada. Com o princípio de que o fim justifica os meios, pode-se chegar ao uso da violência para estabelecer a paz, da astúcia para defender a verdade, dos expedientes humanos para fazer descer à terra o divino. Podemos, assim, medir todas as gradações do progressivo emborcamento do Evangelho nos métodos do mundo. É um lento e inadvertido corrompimento que só pode acabar revelando-se numa crise. A contaminação é sutil. O mal permanece sempre escondido como indevassável vírus no fundo dos tecidos orgânicos. Não se sabe até que ponto se cedeu e até que ponto se resistiu. Não se sabe o que está doente e o que está saudável. Não se sabe se somos maquiavélicos ou anti-maquiavélicos, tanto mais que uma das normas do maquiavelismo é não parecer seguidor dessa escola declarando-se anti-maquiavélico. Assim, passa-se da tolerância à acomodação, depois à astúcia, a seguir à mentira, e uma vez aceito o método de lançar as redes, nelas mesmas se fica preso. Não se sabe mais se o mal praticado é ou não uma vitória do bem, se é justo ou não favorecer injustiças perdidas no particular e justificadas pela necessidade da vitória de uma justiça maior. O fato é que tanto o Evangelho como o mundo têm cada um a sua lógica. Elas são tão opostas que resultam inconciliáveis. Quem tentar fundir as duas lógicas acabará por se encontrar como quem quisesse colocar-se entre dois campos inimigos, recebendo os golpes dos dois lados, sem possuir para defesa própria nem as armas de um lado nem as do outro. O Evangelho explicou bem claramente que não se pode servir a dois senhores. Isto quer dizer que é preciso se decidir na escolha entre as duas lógicas, rumando para um determinado caminho, para segui-lo até o fim. Parar no meio do caminho, procurar a solução nas escapatórias por atalhos e estradas laterais, engolfar-se na via das sutilezas e das discriminações, abandonando a estrada reta, acaba nos lançando num caos em que há a força de querer distinguir sutilmente entre honesto e desonesto. Uma só coisa se sabe com segurança, que não se é de maneira nenhuma honesto. Chega-se então a uma moral em que há a força de destilações filosóficas, pode-se ir aonde se quiser, e a lógica férrea de um sistema se reduz a uma simples opinião, sobre a qual sempre se pode discutir. Eis que o mutável e o relativo do mundo assumem a supremacia sobre aquela proclamada verdade absoluta revelada. Os caminhos do mundo são traidores e nos engodam, oferecendo vantagens imediatas que depois nos fazem pagar, pois nos levam por uma estrada escorregadia e cheia de armadilhas. Assim, consegue-se mentir acreditando que não se mente. Consegue-se imaginar que se está fazendo o bem enquanto se faz o mal. Mas o veneno sutil e doce não pode deixar de produzir os seus efeitos. No fim, nós mesmos ficamos divididos entre um anti-maquiavelismo professado e um maquiavelismo praticado, assumindo uma posição ambígua, na qual não mais sabemos o que somos, e para poder usufruir das armas dos dois sistemas opostos, acabamos, como dissemos há pouco, não tendo à nossa disposição nem as armas de um, nem as do outro. A astúcia do jogo duplo é a mais perigosa e enganadora das astúcias, e se complica de tal forma que a defesa, a certo ponto, torna-se impossível. Nascem, então, uma moral e uma conduta divididas no dualismo entre o que se pode e o que não se pode declarar, entre as normas de domínio público e aquelas secretas, entre o explícito e o implícito. Uma discussão franca, visando ao entendimento, torna-se impossível, pelo fato de que uma parte da verdade será sempre calada e subentendida. Nessa psicologia mergulhou particularmente a Companhia de Jesus, tanto que, na linguagem comum, costuma-se dar à palavra jesuíta o sentido de maquiavélico. É a tendência da Igreja a se mundanizar e se tornar política, sempre com a finalidade do bem. Em vez de uma posição nítida do limite entre lícito e ilícito, de acordo com uma lógica única, tem-se a oscilação do limite segundo os casos, sobrepondo-se à retilínea lógica do Evangelho à contorcida lógica do mundo, sem compreender que assim não se chega a um acordo, mas sim à contradição. Acaba-se em luta consigo mesmo, o que constitui a maior fraqueza. E é uma fraqueza perigosa, porque está situada nos alicerces do edifício, ameaçando fazê-lo ruir. Situada no ponto mais vital do organismo, que por isso adoece. Situada na coluna central da Igreja, que é a fé em Deus e no poder do Espírito. Então o navio perde o leme, o exército perde as armas e a Igreja fica à deriva das forças da matéria e do mundo. O verdadeiro cristão aceita uma única lógica, a do Evangelho. Não sobrepõe uma lógica à outra para fazer delas um composto híbrido. Não desconjunta a solidez de um processo lógico, que significa, na prática, solidez no desenvolvimento das forças nas quais adquirem forma as proposições desse processo. A Igreja se colocou nessa contradição e, assim, ofereceu o flanco vulnerável. E agora, para golpeá-la nesse ponto, correm os infiéis sem Deus, e essa vulnerabilidade facilita a vitória para eles. Repetimos, não estamos condenando, pois isto não adianta para ninguém. Estamos olhando a tempestade que se aproxima como conclusão fatal das premissas que foram colocadas voluntariamente. A borrasca nos dá, infelizmente, a prova de que estas considerações são verdadeiras. O que fará a Igreja diante do comunismo? Irá Deus salvá-la? E de que forma? O que ficará dela após o cataclismo? Esses problemas estão nas mãos de Deus. Como poderá uma Igreja que já se colocou no terreno econômico-político de todos deixar de usar as armas deste plano humano e de insistir nelas cada vez mais, quanto mais forte for o ataque? Mas o seu maior perigo são justamente elas, que a impedem de se salvar. E como pretender que uma avalanche que está rolando desde séculos possa deter-se repentinamente para fazer marcha à ré? Tudo isso poderá ser justificado como uma necessidade de legítima defesa. Ao maquiavelismo jamais faltam razões para legitimar suas obras. Assim o mundo, com seus métodos, irá se assenhorando sempre mais da fortaleza do espírito até chegar à meta cobiçada, que é desmantelá-la por meio do inimigo interno, justamente quando o externo, o comunismo, estiver lançando o ataque. O momento é gravíssimo, porque a igreja tem de lutar contra dois inimigos, o interno e o externo. O primeiro é produzido pelo fato de que ela, há séculos, funciona maquiavelicamente e agora, como consequência, pôs-se a lutar contra o segundo, o comunismo, no mesmo plano humano dele. Isto significa não permanecer no plano espiritual, acima dos combates, mas ficar, como coisa humana, mergulhada dentro da luta humana. Então, para se defender e não ficar inferior em armas, surge a necessidade de aceitar e usar, sem outros escrúpulos, todas as armas do mundo, já que agora é difícil demais voltar atrás. Mas, se é justamente esse o caminho que leva à derrota, como impedi-la? Se é muito difícil, de um só golpe, renovar um hábito para achar a lógica da fé pura e absoluta, sem os compromissos do maquiavelismo, e se o organismo do enfermo não pode suportar o remédio, como se poderá curá-lo? No entanto, as duas lógicas antitéticas continuam a se corroerem mutuamente. A lógica da fé quer eliminar a do mundo, e a do mundo deseja destruir a da fé. Só no primeiro caso, mesmo à custa de perseguições, espoliações e destruição de toda a superestrutura terrena, é que a Igreja poderá vencer da única maneira possível, fortalecendo-se pelo poder espiritual, aquele que lhe compete, para reentrar num terreno que é seu e no qual ninguém pode vencê-la. Assim, a Igreja poderá perder a batalha na terra, mas a vencerá no céu, o que reforçará sua missão na terra. Mas, se para vencer a batalha na terra chegar a perdê-la no céu, a Igreja a perderá em ambas as frentes, porque numa terá traído a sua missão, e na outra será liquidada, como é de justiça se fazer com os fracos e vencidos no plano humano. Esta é a força lógica das coisas, e não há poder humano que permita sair disso. Portanto, existe um único método com o qual a Igreja pode combater e vencer a atual batalha, e já vimos qual é ele. Mas, se olharmos no fundo o que aconteceu no passado, o que acontece agora e o que deverá acontecer, só podemos admirar a sabedoria de Deus, que tudo dirige e salva, utilizando os elementos que se acham disponíveis no mundo. Assim, tudo se explica a seu tempo e no devido lugar. A imperfeição humana provoca erros e a história traz remédios para eles, impondo a correção necessária para executar a dolorosa operação salvadora. Bem ou mal, a Igreja conseguiu chegar até hoje através do tempestuoso oceano da Idade Média. Para isto, mais do que cuidar do aprofundamento dos princípios e da solução dos problemas do conhecimento, da evolução do pensamento e das consciências, interessou-se antes de tudo em se salvar como instituição e como unidade, exigindo para isso disciplina e obediência como autoridade. Achou assim que talvez fosse melhor não tocar na casa de marimbondos de problemas tão espinhosos, difíceis e sempre controvertidos, de solução própria inatingível, enquanto permanecia mais acessível e agradável ao povo a faustosa encenação do rito, da arte e da suntuosidade dos grandes templos. Desta forma, as massas mais satisfeitas aderiram com maior facilidade. Mas a exterioridade e a forma, qualidades do mundo, também venceram, pois substituíram a interioridade e a substância, enquanto a Igreja foi se esvaziando de seu mais precioso conteúdo, que é o espiritual. No barroco, encontrou o seu estilo, aceitando-o sem ao menos suspeitar o verdadeiro significado dele, que é ser a mais ofensiva expressão da vitória da exterioridade mundana e do vazio interior. com o barroco, fixaram-se na igreja e ainda nela permanecem o teatral e o fantástico em vez do simples, o confuso em vez da sinceridade, o artifício em vez da verdade, a ficção em vez da superação, enquanto no espírito fixou-se a materialidade da vida dos sentidos. É um estilo que exprime uma época e a sua forma mental. Assim, a arte religiosa torna-se humanamente esplêndida, de uma grandiosidade pagã espetacular, em vez de humilde e crente. E tudo isso ocorre com tanta convicção que nem sequer se percebe a contradição, o que indica que a igreja não percebeu o descaminho pelo qual a fé se tornou uma exterioridade. De tal forma o mundo venceu o espírito que ninguém mais vê o quão tudo está extraviado e todos, mesmo estando no caminho errado, estão convencidos de que continuam no caminho certo, acreditando que esta seja uma ótima expressão do pensamento do catolicismo. Dessa maneira, a psicologia do mundo e do paganismo entra e fica nas igrejas, funde-se com a religião e adormece o espírito, envolvendo-o na magnificência de seus planejamentos. E assim, a igreja foi navegando pelo mar do tempo. Sacudida pelo assalto da reforma, organizou a contra-reforma, levada por um só instinto, sobreviver de qualquer modo. O trabalho mais urgente e a maior preocupação foram para salvar a instituição mais do que a fé, que se tornou um instrumento para salvar a instituição. Ocorreu então que o meio terreno tornou-se meta e a meta celeste tornou-se meio. Dessa inversão derivou um fato grave. A igreja teve de assumir e ainda mantém hoje uma posição negativa, de defesa, colocando-se assim numa posição de grande desvantagem, pois é fato inegável que a posição positiva pertence hoje ao inimigo, que passou ao ataque. Como se explica isto? Tudo é lógico. A igreja só pode ser afirmativa em seu terreno, ou seja, no espírito. Tornando-se potência terrena, desviou o seu centro vital para o lado oposto, constituído pelo mundo, que ela assim reconheceu e aceitou. Transplantou-se para o campo do inimigo, colocando-se assim no rol das coisas humanas. Se com isto conseguiu a vantagem imediata de se tornar presente e afirmativa naquele plano de vida que não é o seu, tornou-se, contudo, ausente e negativa no seu próprio plano, o do espírito. Enquanto a igreja julgava conquistar novos poderes, este fato a privava de sua força maior, porque a reduziu ao nível das instituições terrenas, que desta maneira podem tratá-la de igual para igual como potência do mundo, nada mais. Pode ter parecido vantajosa a astúcia de querer se colocar também nesse outro terreno, o do mundo, mas no fim, tudo se reduziu a uma traição, e desse lado não se podia esperar outra coisa, como bem avisa o Evangelho. Essa posição negativa acarreta o esvaziamento espiritual da igreja, o que significa perder os seus maiores poderes, e assim achar-se em posição de fraqueza e vulnerabilidade justamente na luta em que procurava vencer. A troca foi de fato muito desvantajosa, pois a reduziu de um organismo espiritual superior a uma instituição humana, para assumir uma posição terrena que, não sendo a sua, é portanto de inferioridade, enquanto a posição da igreja, como espiritual, deveria ser de superioridade diante de qualquer organização humana. Ao sair do próprio terreno e se transportar para o do mundo, aceitando as armas do inimigo, a igreja se iludiu, acreditando poder se afirmar melhor com isto. Porém, por haver renunciado à própria superioridade espiritual e às armas do espírito em que residia toda a sua força, desceu ao nível das coisas terrenas, perdendo aquelas armas e ficando com outras, que não sendo as suas, não pode usar, achando-se numa luta desigual com quem não só as possui como próprias, mas também pode usá-las e com elas sabe se tornar bastante forte. Assim podemos explicar tudo, entendendo como a Igreja se tem enfraquecido tanto hoje, pelo menos como potência espiritual, assim como porque, diante do inimigo que se movimenta para o ataque, ela se acha numa posição negativa, em atitude de defesa, que pode a qualquer momento, como num exército que não esteja bem armado, transformar-se numa fuga. Mas, conforme dissemos, não se pode pretender que os homens sejam todos gênios e saibam prever a séculos de distância, ou que sejam todos heróis e queiram escolher para si mesmos os caminhos mais árduos e difíceis. Mas ficaria o progresso então detido com isso, concedendo-se à incipiência humana um tal poder que paralisasse a evolução da vida? Como resolver o problema neste caso? Quando a imperfeição humana chega a comprometer o fatal desenvolvimento dos planos da história, entra em jogo a inteligência dela, que com acontecimentos apropriados constrange a passar pela estrada estreita e espinhosa, aquela que o comodismo nos fez antes evitar, mas que é necessário percorrer para chegar à salvação. Então Deus abre as portas do inferno, permitindo que todos os diabos desencadeados saiam para agredir quem errou, ou seja, deixa livres para explodirem as forças do mal, que se tornam instrumento da justiça divina, a fim de que se realize a operação cirúrgica de limpeza e cura. O mal funciona a serviço do bem. A dor e a destruição chegam para nos recolocar na posição devida, fazendo triunfar o espírito. Assim, aqueles diabos desencadeados e cegos trabalham intensamente para que Cristo triunfe. A salvação, que poderia ter sido feita por obra de inteligência e boa vontade, mas não foi feita, agora se faz pela força. Trata-se apenas de um caminho mais doloroso e mais longo. Mas o objetivo é alcançado do mesmo modo. Ninguém pode deter a história e o progresso. Apesar de todas as coisas que o homem possa fazer, tudo continua a funcionar exatamente na perfeição de Deus. Final do capítulo 5.